Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimu Setozuka. Hoje, nós vamos continuar nos divertindo e aprendendo japonês ao mesmo tempo. Esta é a segunda lição do nosso curso. A expressão de hoje é... これは何ですか? O que é isto? Na lição 1, a nossa protagonista, Ana, que é da Tailândia e está estudando no Japão, apresentou-se à sua tutora, Sakura, que é uma estudante na mesma universidade. Hoje, na lição 2, a Ana e a Sakura continuam conversando. Vamos ouvir o diálogo da lição 2. A expressão de hoje é... これは何ですか? O que é isto? Sakura-san, hai, douzo. Kore wa nan desu ka? Sore wa Tai no omiyage desu. Arigatou gozaimasu. Dou itashimashite. Vamos explicar o diálogo parte por parte. A Ana entregou alguma coisa para Sakura. Sakura-san. A Ana está falando com a Sakura. Quando se chama alguém pelo seu nome em japonês, acrescenta-se o título honorífico... San. Senhor, senhora ou senhorita, depois do nome. Então, quando eu chamo você, eu preciso dizer Wilson-san? Muito bem, Rimuse-san. Quando você fala com meninas, você acrescenta... Chan. Depois do nome. Já com meninos, se acrescenta... Kun. Depois do nome. Esses dois títulos são geralmente usados para crianças antes de elas entrarem no ensino fundamental. Hai, dozo. Isto é para você. Essa expressão é usada quando se oferece algo a alguém. Neste contexto, foi usado... Hai. Para chamar a atenção da pessoa com quem se fala. Dozo. Significa por favor. Quando se diz... Dozo. A vogal O, na sílaba DO, tem um som prolongado. Portanto, a pronúncia da sílaba DO é longa. Vamos praticar. Dozo. A Sakura não sabe o que ela acabou de receber da Ana. Por isso, ela pergunta. Kore wa nan desu ka? O que é isto? Essa é a nossa expressão de hoje. Kore. Significa isto. Essa palavra é um demonstrativo e indica algo que está próximo de quem fala. Wa. É a partícula que indica o assunto ou tema, ou seja, é o indicador de tópico. Nan desu ka? Pode ser traduzido como o que é. Para se perguntar o que é algo, utiliza-se essa expressão. Nan. Significa o que, juntamente com desu. Ela forma um predicado. É uma partícula. Se essa partícula for usada ao fim de uma frase com uma entonação ascendente, ela transmite uma pergunta. Kore wa nan desu ka? É uma expressão muito útil. Vamos praticar. Kore wa nan desu ka? E a Ana responde. Sore wa Tai no omiyage desu. Isso é um presente da Tailândia. A Ana deu sabonetes da Tailândia para Sakura. Sore. É um demonstrativo que indica algo que está próximo da pessoa com quem se fala. Entendi. Agora o presente está nas mãos da Sakura. É por isso que a Ana disse sore, não é? É isso mesmo. O A é o indicador de tópico do japonês. Tai. Significa Tailândia. No. É uma partícula que conecta dois substantivos. Omiyage. É presente, lembrancinha ou souvenir. Substantivos japoneses não variam no singular ou plural. É um presente da Tailândia, por isso dizemos Tai no omiyage, um presente da Tailândia. Forma-se um predicado acrescentando des no fim da sentença. Assim, a frase completa é Sore wa Tai no omiyage desu. Isso é um presente da Tailândia. Entendi. Em japonês, colocamos uma palavra modificadora antes de um substantivo. Portanto, essa ordem é oposta à do português. Arigatou gozaimasu. A Sakura disse muito obrigada, certo? É isso mesmo. É possível dizer simplesmente arigatou. Mas se você acrescentar gozaimasu, a frase fica mais educada. Para pronunciar arigatou, a vogal O da sílaba TO tem som prolongado. Agora, vamos praticar falando bem devagar. Arigatou gozaimasu. Então, a Ana responde. Dou itashimashite. De nada. É uma maneira muito comum de responder a um agradecimento. Para pronunciar dou itashimashite, a vogal O na primeira sílaba do tem som prolongado. Vamos praticar. Dou itashimashite. Agora vamos para o nosso quadro Professora, pode explicar? A supervisora do nosso programa, a professora Akane Tokunaga, vai nos explicar um tema específico da lição de hoje. Eu gostaria que ela explicasse como se pode fazer perguntas em japonês. Então, vamos perguntar a ela. E a professora explica. Quando fazemos perguntas em japonês, a ordem das palavras não muda. É preciso simplesmente acrescentar a partícula ka ao fim da frase e falar com uma entonação ascendente. Assim, a frase これはお土産です. Isto é um presente. Como pergunta seria assim. これはお土産ですか? Isto é um presente. Quando você não sabe o que é algo que está na sua frente, você pergunta これは何ですか? O que é isto? Também se pode usar nan, o que, para perguntar que horas são, acrescentando de hora. A pergunta fica assim. Nanji desu ka? Que horas são? Esse foi o Professora, pode explicar? O nosso próximo quadro é o Onomatopeia do Dia, que apresenta onomatopeias do japonês. Só para lembrar, onomatopeias são palavras que representam sons, ruídos ou comportamentos. Hoje, as nossas onomatopeias representam sons que as pessoas fazem quando caminham. Rimushi, o que você acha que é este som? É difícil dizer, mas parece o som de alguém caminhando rapidamente. Acertou em cheio. E em japonês, esse som de alguém caminhando rapidamente é representado assim. Sta, sta. Portanto, esse som descreve uma pessoa caminhando rapidamente. Interessante! E existe um som para uma pessoa que esteja caminhando devagar? Noro, noro. Aí está. Em japonês, se diz que alguém está caminhando noro, noro, quando caminha devagar e isso nos incomoda. Essa expressão também é usada quando ficamos presos em um congestionamento e acabamos nos movendo muito vagarosamente. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Ah, antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o quadro Caderninho da Ana. O sonho da Sakura é ensinar a língua japonesa no exterior. Já o meu sonho é conseguir ler mangá em japonês. Ou seja, não tem outra solução. Preciso estudar, estudar e estudar. Não só a Ana, não é? Todos nós precisamos continuar estudando sempre. É isso mesmo. Esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado da lição de hoje. A expressão da lição 2 é... これは何ですか? O que é isto? Na lição 3, a Sakura vai levar a Ana para passear na universidade onde elas estudam. Não perca a próxima lição do curso de japonês. Até a próxima!